Introdução Workshop 528. Raios cósmicos. Criar por intenção. OVNI a partir da nossa alma. Ambiente sem fones de ouvido. Atualização sobre Gaza. Pele. Em termos de tempo, foi um workshop curto. Mas em termos de conhecimento, houve ensinamentos importantes e revolucionários para nos preparar para o início da conferência em Sanya na China, na próxima semana. Por exemplo, os raios cósmicos estão conectados às nossas emoções. A tecnologia está sendo levada para a próxima etapa por meio da criação de um ambiente em vez de usar fones de ouvido e que podemos criar nosso próprio OVNI através de nossas emoções e alma. Parecia ser a esperança do Sr. Cash que os buscadores de conhecimento se tornem maduros o suficiente para poderem conectar suas almas na conferência e criar um OVNI a partir de sua alma coletiva. Até mesmo um indivíduo buscador de conhecimento pode fazer isso sozinho se sua intenção e emoção estiverem na força de campo correta, como os sistemas que ele configurará para criar um ambiente lá. Mas vamos ver se conseguimos abrir um pouco mais esses pontos principais a partir de nosso entendimento limitado. Começaremos revisando sobre a luz. O Unicus, ou Criador, é como um enorme útero que contém toda a criação dentro de si. Tudo é criado dentro dele mesmo, e isso é chamado de amor do Criador. O plasma de hidrogênio é o bloco de construção básico da criação e é o fundamento da luz. Hoje ele disse que a alma do Criador é o hidrogênio. A segunda parte da luz que cavalga sobre o hidrogênio é composta de raios cósmicos e dos isótopos de carbono. Os principais são carbono-14, carbono-60 e carbono-840. Em resumo, a luz do Criador está se irradiando por todo o Unicus como hidrogênio, e cavalgando sobre ele estão os raios cósmicos e os carbonos, e a parte dos raios cósmicos é um plasma. E é por isso que a luz se curva perto das estrelas, devido ao posicionamento do campo magnético gravitacional. Para simplificar, vamos chamar esse pacote de cima de raios cósmicos, porque é a parte principal para a criação da vida no universo. Mas lembre-se de que quando todas as condições se reúnem, os raios cósmicos e os carbonos interagem com o hidrogênio e criam um aminoácido para se tornarem todas as diferentes formas de vida no universo. É por isso que toda a vida biológica neste planeta é feita de ligações CH, ou carbono e hidrogênio, no estado de matéria, chamamos isso de compostos orgânicos. Esse parágrafo abre o mistério da criação que nossos cientistas ainda não conseguiram entender. É por isso que o dia de hoje é um marco, porque é tão simples que todos nós podemos entender isso, o que nos torna iguais uns aos outros. Uma parte ainda mais bonita é que os raios cósmicos estão conectados às nossas intenções e emoções. É isso que faz com que isso deixe de ser uma ciência seca e passe a ser um conhecimento da criação empoderador que está ao alcance de todos nós. Em breve, ele nos ensinará a usar nossa intenção para criar a emoção necessária para ir a algum lugar. Portanto, no futuro, será tão simples quanto querer ir a algum lugar e aparecer lá. Mas, na verdade, não é tão simples assim, porque nossas emoções estão maculadas, e é isso que nos bloqueia. Então, se trata de viver o ethos. Mas, para continuar esse tópico, ele disse que já fazemos isso sem saber. Quando nos sentamos no sofá e de repente queremos ir ao cinema, temos essa intenção e começamos a gerar a emoção de como será o filme e então entramos no carro e dirigimos até lá. Então queremos dizer, esse é apenas o estado da matéria. Mas será que é mesmo? Pense nisso. Geramos uma intenção e depois criamos uma emoção. E essa emoção nos leva a agir de acordo com nossos pensamentos. A única parte que é o estado da matéria aqui é entrar no carro em vez de aparecer no cinema por meio da transmutação. Para ilustrar melhor esse fato, ele deu o exemplo de um buscador de conhecimento que anos atrás conseguiu criar o gosto, a emoção e a sensação de comer uma banana e ficar satisfeito com ela. Se bem me lembro, ele usou o gancho para criar certos campos, mas foi sua capacidade de criar a intenção e a emoção que lhe permitiu fazer isso. Isso foi há 5 ou 6 anos, mas ele não levou isso adiante. E quando os buscadores de conhecimento vieram a Lins para usar as unidades de aprimoramento, Muitas vezes eles não sabiam o que fazer. Então ele lhes dava uma intenção, como uma dica para ir a algum lugar, e então eles mesmos geravam a emoção e iam até lá. Agora em Sanya, ele criará os campos necessários a partir do universo para poder transmutar, e tudo que os buscadores de conhecimento têm que fazer é ter uma intenção sincera e uma emoção verdadeira de sua alma para realizar isso. Os israelenses estão tentando fazer de tudo para impedir que a Fundação Cash alimente e dê remédios aos palestinos famintos em Gaza. Por esse motivo, o Sr. Cash agora tem que passar para a próxima etapa da tecnologia para poder entregar a ajuda essencial. Ele disse que pode entregar os campos sem que eles precisem ter fones de ouvido ou sequer saibam disso. Eles não morrerão de fome, mas será que suas doenças também desaparecerão repentinamente como mágica? O Sr. Cash não pode dar detalhes no momento, mas de alguma forma ele conseguirá criar os campos na Palestina para que as pessoas recebam ajuda. Mas a alma também precisa estar aberta para receber. Ou eles dizem para si mesmos: Deus está respondendo às nossas orações e é por isso que não sentimos mais fome. Em Sânia, ele disse que você não precisará de fones de ouvido porque ele criará o ambiente dos campos na sala de conferências. Será como se você estivesse nadando nos campos e os absorvendo constantemente. E essa será a única vez que eles farão isso. A conferência de Sânia será lembrada como o momento em que o homem se libertou deste planeta. Talvez essa seja uma ocorrência única na vida de um planeta, em que seus habitantes possam entrar em uma área e se tornar iluminados. Muitos buscadores de conhecimento decidiram não ir por uma razão ou outra, mas principalmente, provavelmente não entendem a importância disso, e como ele disse, a alma deles não está madura para entender isso. É uma expansão coletiva da alma que tem o poder de criar vida. Outro presente que nos deu nesse workshop foi que entendêssemos que, da mesma forma que criamos originalmente nossa própria pele, podemos criar uma segunda pele que se tornará um OVNI. Isso é incrível, pois, em primeiro lugar, não nos lembramos de ter criado nossa pele, mas nossa alma se lembra, se pudermos acessá-la. É por isso que no último ano eles têm nos ensinado muito sobre nossas emoções para que entremos em contato com elas e aprendamos a controlá-las. Mas, na verdade, tudo isso está resumido na compreensão do processo da criação. O Criador cria pelo mesmo processo em toda a criação, seja um planeta, uma estrela ou únicos uma célula do homem ou o próprio homem. Isso também faz parte da compreensão da totalidade do conhecimento da criação. Ele nos deu dicas quando começou a nos perguntar por que só vemos três luzes em um OVNI verdadeiro e não uma quarta, como na formação estelar. O que acontece é que os três reatores ou plasmas, ou o que chamamos de luzes, interagem uns com os outros e criam o corpo da nave. O quarto reator é a combinação de todos os três plasmas interagindo juntos. E é uma alma coletiva de todos os habitantes da nave. Lembre-se de que isso está no nível da energia. Essa alma coletiva é o piloto da nave. E anos atrás, ele disse que confiaremos nossa alma ao capitão do OVNI. E agora entendemos que não é um capitão humano. É a alma coletiva de todos nós no OVNI e ela não pode errar e trata todos de forma igual. Então, como nossa pele é criada? Primeiro ele falou sobre alguns aspectos contextuais, e o homem chegou ao entendimento de que a pele e o sistema neural estão conectados ao cérebro. Seria muito útil assistir a um daqueles vídeos que mostram o desenvolvimento de um embrião a um feto. Se usarmos nosso conhecimento de plasma, poderemos ver como isso é possível. À medida que as células se dividem e crescem, de repente surge essa unidade longa com a formação de uma cabeça e uma coluna vertebral. Mas, na verdade, é tudo uma unidade só. Essas conexões permanecem conosco como um corpo. Entendo que no processo de criação são necessários três plasmas para formar a formação estelar. Hoje ele acrescentou que um desses plasmas é a alma do Criador, que interage com a alma do homem e a alma do ambiente. E isso cria a fisicalidade do homem. A força por trás das interações são as emoções, e nosso poder criativo vem por meio de nossa intenção, e isso criará a emoção. Estamos falando em termos gerais, caso contrário, pode ser confuso se você disser, bem, e quanto à alma da fisicalidade? Então seriam quatro reatores? É assim que eu vejo isso. Se, por exemplo, transmutássemos de outro planeta para a Terra, então nossa alma do homem teria a alma da fisicalidade embutida nela. Portanto, não seria considerado um reator por si só. Ao entrar na atmosfera da Terra, teria interagido com a alma do ambiente e criado assim a fisicalidade do homem. E como os campos eram diferentes em cada continente, formaram-se as diferentes raças assim. Ainda tínhamos três plasmas interagindo para formar o quarto, que é o corpo físico do homem. Da mesma forma, a alma do homem, por meio de sua emoção, interagiu com a alma da fisicalidade e criou assim a pele. Qual era o terceiro plasma? Seria a alma do Criador, que são os campos nos quais estamos existindo e que fornecem a energia da criação? Então, será que a intenção e a emoção são os fatores necessários para que a criação aconteça? Agora podemos criar uma segunda pele que se torna um OVNI, primeiro na forma de energia e então temos que lhe dar fisicalidade por meio de nossa emoção. A alma do homem tem a capacidade de criar um OVNI por si mesma. Também pode criar os três reatores de base da formação estelar. Ainda precisamos de mais conhecimento para entender exatamente como isso é feito. Sabemos que ele tem o conhecimento necessário para fornecer os campos do universo para que isso aconteça. Mas o fator de controle é se temos amor suficiente em nós para criar a intenção e a emoção puras para manifestar isso. Ele disse, o Sr. Cash, que se um buscador de conhecimento acertar a sorte grande ou grande prêmio, poderá manifestar um OVNI na sala de conferências. A outra coisa com a qual o Sr. Cash parecia estar contando era se os buscadores de conhecimento fossem puros o suficiente para criar coletivamente uma alma unificada que pudesse se manifestar como um OVNI. Mas no final, o Sr. Cash mencionou algo sobre almas maculadas. Mas esperamos que todos nós possamos nos unir e fazer isso. Eu estava ouvindo esse ensinamento várias e várias vezes, e há um ponto que o Sr. Cash levantou que continuava me chamando a atenção. Por que não vemos o quarto reator? Não vemos a alma do homem, mas vemos o corpo. É a emoção da alma que interage com os três para criar o limite físico. O segredo da criação é que o Criador deu ao homem o corpo por meio da interação de seus próprios campos, a alma do Criador, ou o que chamamos de hidrogênio. Fiz o homem à imagem de mim mesmo. Tudo isso aponta para o fato de estarmos conectados a tudo na criação por meio do Criador. A atualização sobre Gaza é que o Sr. Cash precisa ter muito cuidado com o que diz, porque os israelenses não gostam do que ele está fazendo e estão ouvindo e procurarão tudo o que ele disser para bloquear. Outra coincidência interessante é que o cabo telefônico submarino para o Oriente Médio foi cortado ao mesmo tempo em que a Fundação Cash está tentando abrir o uso da nova tecnologia para momentos de desastres naturais e emergências nacionais. É muito estranho que as famílias controladoras deste planeta não tenham nenhum valor pela vida humana, nem pelo sofrimento pelo qual a humanidade passa. Mas, felizmente, o Criador tem. E ele tem uma solução para todos os truques deles. E a solução é levar a tecnologia a um nível mais alto, no qual podemos entregá-la às pessoas sem precisar de fones de ouvido ou linhas telefônicas. Podemos usar a mesma tecnologia que será mostrada em Sânia para criar um ambiente de campos que as pessoas podem receber sem nem mesmo saber disso. Na verdade, eles estão ajudando a Fundação Cash a aprimorar a tecnologia e a estar pronta para servir em futuros desastres. Foi uma surpresa agradável saber que a Fundação Cash conseguiu alcançar o povo palestino que está sendo atacado em Gaza. E todas as salas de bate-papo foram inundadas com o número do Zoom para ligar para os servidores. Onde o governo falhou por causa da corrupção, as pessoas tiveram sucesso por causa do amor que sentem umas pelas outras. E parece que eles estão entusiasmados para receber os campos. Isso é uma reviravolta completa em relação ao que ouvimos no último workshop. Independentemente de o mundo reconhecer ou não o uso da tecnologia, podemos continuar a aumentar nossa intenção e emoção para levar alívio à humanidade que sofre. Outros tópicos desse workshop. Muitos de vocês desejarão ter estado lá. Mas se vocês puderem criar a intenção dessa dimensão insânia, então vocês estarão lá para sentir isso. Durante o período da Conferência de Sânia, a Fundação Cache Brasil se unirá para tentar criar essa intenção. Todos são bem-vindos a participar. A importância do berílio comporta-se como carbono 14. Um reator nuclear é um plasma com potencial para criar uma enorme quantidade de materiais de diferentes estados de matéria. De certa forma, pode se tornar um fornecedor de materiais. Você não pode usar a tecnologia para fazer com que outras pessoas o amem. Tu não deves roubar. Agulhas de acupuntura nanorrevestidas são perigosas, causam curto-circuito nos nervos. O corpo do homem não é feito de matéria, até a pele é feita de campos. Os OVNIs feitos pelo homem não têm uma alma dentro deles, são falsos, não podem viajar pelo universo. Sânia será conhecida como o momento em que o homem se libertou deste planeta. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 528. Esta semana é o aniversário de 10 anos do início desses ensinamentos. Esperamos poder ensinar por mais 10 anos se a situação e o tempo estiverem adequados para que ensinemos. Somos gratos por poder compartilhar conhecimento e esperamos aprender mais. Voltando aos raios cósmicos, entendemos que os raios cósmicos e os campos são a essência da transmutação, do transporte, da conexão e, de certa forma, são usados para replicar os sistemas do universo. Em breve, o homem aprenderá que os raios cósmicos estão conectados às suas emoções e intenções. Gradualmente, nós o ajudaremos a entender que as intenções podem criar emoções. Em breve, vocês poderão usar suas emoções para criar uma intenção e isso os conectará a um lugar. E esse lugar tem uma emoção e um sentimento, e vocês poderão ir até lá. Um dos maiores problemas que os buscadores de conhecimento têm tido é como saber onde estão quando transmutam, e como eles vão para lá e voltam depois. Alguns estão aprendendo isso por meio dos ensinamentos, e outros estão começando a entender. Toquei nesse ponto muito levemente, mas de uma forma muito profunda. Mas você só entenderia isso se estivesse prestando muita atenção. Ou seja, ao usar os sistemas, nós lhe daríamos uma intenção de ir a algum lugar. Então você criaria emoção para isso e chegaria a esse destino. É a mesma forma que você faz isso na fisicalidade. Por exemplo, se você estiver no sofá e tiver a intenção de ir ao cinema, primeiro você cria uma emoção do que você poderá ver e apreciar na tela do cinema. Depois você entra no carro e dirige até o cinema para realizar sua intenção. Você criou a emoção em si mesmo. Hoje, transmitimos informações por onda de rádio, e se você tiver o sistema certo para receber um comprimento de onda específico, por exemplo 9 kHz ou qualquer outro, então você pode ouvir o programa de rádio. Com os raios cósmicos, você não precisa ter um transmissor. Por meio de sua emoção, você cria a intenção e então se conecta à fonte. As almas que compreendem e conseguem criar a emoção correta da intenção verão Cristo se quiserem, ou poderão ir para a dimensão do assento do Criador. E se quiserem uma banana, a receberão. Um de nossos amados buscadores de conhecimento conseguiu fazer isso anos atrás, mas depois se esqueceu e não levou isso adiante, porque era só por diversão. Ele conseguiu receber banana, álcool e outras coisas que ele desejava. Ele teve a sensação e a energia dessas coisas. De manhã ele queria um suco de laranja e simplesmente criou a emoção, o sentimento e a intenção de tomar um suco de laranja e recebeu o sabor e a nutrição da energia. Até agora, a emoção da alma era para encontrar o nosso caminho para o Cristo ou para o Criador. Mas se tivéssemos criado a emoção e a intenção corretas, teríamos criado isso na dimensão da fisicalidade. A emoção vem da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e então é criada na fisicalidade. Isso coloca a alma da fisicalidade em ação e por meio da alma do homem podemos chegar a qualquer lugar. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou dizendo aqui. Ensinaremos aos buscadores de conhecimento, como homens do espaço, como manter contato com a base e entender a fonte. Será difícil para vocês fazerem isso, pois vocês não conhecem o cheiro do Criador, quais são as características dele, nem onde ele está. Portanto, manter contato com o Criador no seu estado atual está fora de questão. No entanto, a Fundação quer te construir um sistema que pode alimentá-lo e lhe dar o remédio da sua alma. Ele trará bem-estar à sua fisicalidade e o colocará emocionalmente em equilíbrio. Se você tiver a intenção correta, que é ser, desfrutar do prazer de existir e permitir isso, então você poderá se conectar ao sistema. Isso significa que você não precisa nem mesmo de um par de fones de ouvido. Você só precisa ser capaz de se conectar com a dimensão dos campos do universo e poderá receber o que você precisa. Na última semana ficou muito claro que precisamos passar para a próxima etapa da tecnologia. Quando estávamos tentando estabelecer relações com os palestinos, descobrimos que as comunicações estavam sendo bloqueadas por Israel. Portanto, com essa nova maneira, podemos alcançar as pessoas sem que elas percebam. Tivemos que mudar nossas táticas e técnicas para que pudéssemos entregar a tecnologia diretamente às pessoas. Deixaremos que elas venham até nós para satisfazer as suas necessidades. Se elas desejarem uma banana, eu criei um canal para que a energia da banana vá até elas, mas elas não saberão como ela veio ou de que forma veio. Podemos criar o campo de força de cada emoção. Por exemplo, podemos criar o campo de força da emoção da fome em uma banana. Um adendo aqui, não ficou claro essa parte, o que isso significa que o Sr. Cash disse aqui. É a força da fome na banana? Ou a força da banana satisfaz a emoção da fome no ser humano? Bom, continuando. Cada emoção e cada dimensão da alma de cada indivíduo tem sua própria impressão digital. É como sua impressão digital que é única, e não há duas impressões digitais exatamente iguais. Podemos ter um espectro dessas forças de campo da mesma forma que vemos o um número incontável de estrelas no universo. Então imagine o que há no Únicos. Agora talvez você entenda como nos conectamos uns aos outros. Talvez você precise se conectar na dimensão de compreensão. Mas isso vem como energia e você não sentirá isso na dimensão da fisicalidade. Mas você perceberá mudança em sua vida, como não precisar comer ou não ficar mais deprimido. O bem-estar da sua dor de cabeça ou câncer está sendo cuidado. Se você entender isso, então você realmente se tornou um homem do universo. E realmente entendeu o processo da criação. Nos próximos tempos, como agora estamos ampliando a transferência do conhecimento muito rapidamente, introduziremos mais e mais dessas tecnologias. Então daremos a vocês a oportunidade de testá-las por si mesmos e não para que nós as mostremos a vocês. Vocês estarão entregando a si mesmos e construindo a confiança e a certeza de que podem fazer isso. E fazer parte disso. De certa forma, aqueles que vierem a Sânia serão as criaturas mais afortunadas deste planeta. Criei um sistema que, se você alcançar a posição de clareza absoluta, você sentirá as forças do campo da dimensão do universo. Você sentirá que faz parte do universo e o mundo será só ostra. Estamos preparando o cenário para que na ilha de Sânia, em Hainan, o homem celebre sua liberdade deste planeta. Para aqueles que entrarem nesta área da conferência, se forem sinceros e sua conduta e emoção forem claras, saberão exatamente do que estamos falando. Em Londres e em Manchester, vocês tinham fones de ouvido para ir a essas dimensões. Em vez disso, em Sânia, você entrará em um ambiente com os campos já configurados para você e você não precisará de fones de ouvidos. E se você encontrar o local certo para a força de campo da sua alma, você sentirá o desapego ou o apego, não ficou claro nessa parte que o Sr. Cash quis dizer. Deixaremos você à vontade para encontrar suas próprias possibilidades. E se você for sincero o suficiente consigo mesmo, você terá a força da sua alma para abrir o contato com a posição. Será a posição de você entender e estar em contato com ela. Alguns de vocês podem passar por uma transição. Criaremos um ambiente e lhe daremos a condição para que a atmosfera em que você caminha faça com que sua alma se expanda. Em vez de fones de ouvido, será o ar que você respira e o ambiente em que você está. Esse coletivo tem as condições da criação da vida. Por meio do estudo do homem sobre si mesmo nos últimos anos, o homem descobriu por meio da psicologia e da biologia que a pele do homem está conectada e faz parte do cérebro, bem como dos pulmões também. A pele é criada por meio de diferentes campos e por meio de campos centrais que formam a estrutura física do corpo do homem. A alma do homem interage com esses campos e cria a pele do homem. Em Sânia, configuraremos os campos do ambiente em que vocês estarão e se vocês tocarem a força e a posição corretas do campo, vocês poderão replicar como sua pele foi originalmente criada e criar uma segunda pele, ou o que chamamos de espaçonave. A alma do homem é a criadora desse OVNI. Como eu disse, trarei algo que vocês nunca viram antes. Mas para fazer isso, e para ver isso, vocês precisam trazer a sua alma. Isso não é ensinado nos ensinamentos, e eu não preciso estar lá. Nunca mais repetiremos isso. Os sistemas não são configurados novamente para criar essa condição de o homem ser capaz de ver através da emoção de sua alma. Estamos estabelecendo interações de campo no ambiente para que vocês criem uma segunda pele, que na verdade será um outro corpo, que é uma espaçonave. Você confirmará sua existência em duas dimensões. De certa forma, você se torna a alma da fisicalidade porque ainda tem o cérebro e é capaz de pensar, e a espaçonave se torna o centro de interação das emoções e da fisicalidade da alma que está dentro do cérebro. Expliquei isso alguns minutos atrás a um dos meus belos buscadores de conhecimento, porque eu sabia que isso seria ensinado hoje. Na semana passada, expliquei de maneira muito direta que quando você tem três reatores para formar a base da formação estelar, não haverá uma dimensão física. Isso ocorre porque com a nova tecnologia, não precisamos criar uma contenção. É um plasma sem limites. Há um segredo que eu queria explicar a vocês há muitos anos e vou revelá-lo em Sânia. Então vocês entenderão por que aqueles que não veem a Sânia são os mais desafortunados. O sonho dos sonhos para o homem é poder criar um OVNI para viajar por toda a extensão do universo. Aqueles que relatam ter visto OVNIs dizem que geralmente veem um triângulo de três luzes. Esses são os três reatores da base da formação estelar que estão dentro da nave e não fora. Nunca vemos o quarto reator. Vemos apenas a fisicalidade da máquina, porque o quarto reator é feito da alma das interações de todos os habitantes juntos. É a mesma forma que os campos de emoções do cérebro do homem criam a fisicalidade do homem. O quarto reator é a emoção da alma do homem, ou a criatura, ou a estrutura. Ele não tem luz dentro dele, porque é assim que opera em uma dimensão diferente e cria a fisicalidade da nave. Hoje eu lhe dei uma visão e um entendimento do motivo pelo qual estamos ensinando sobre a formação estelar. O homem tem visto OVNIs há séculos e sempre vê três luzes que na verdade deveriam ser quatro. Mas onde está a quarta? É a dimensão da emoção da alma que interage com as três para criar o limite físico do OVNI. Pela primeira vez vocês entendem que o capitão desses sistemas é a alma coletiva de seus habitantes. Então, se você entendeu isso e compreende a fisiologia das interações plasmáticas no universo, você deve ser capaz de entender como os planetas, as estrelas, as galáxias e os universos dão a si mesmos a dimensão de existência. É por meio da interação do carbono 14, do carbono 840 e dos outros que se cria a fisicalidade e se confirma a sua existência. Se os três reatores podem ser vistos no OVNI, por que o quarto não pode ser visto? E por que não podemos ver a alma do homem, mas vemos o corpo físico? Então você entenderá o segredo da criação. O Criador deu ao homem a dimensão da fisicalidade por meio da interação da própria alma do Criador. Ele também dá existência às outras dimensões por meio da interação com a alma do Criador. Cada raio e cada condição no OVNI contém cada essência de todos os seus passageiros. Agora você pode ver que há uma grande diferença entre o OVNI feito pelo homem com aço, que tem a limitação de seu peso, e os OVNIs feitos por meio da alma. Esses OVNIs podem se transportar no mundo físico, mas não são feitos de matéria e não têm dimensão. Eles são criados a partir da intenção das almas que os criam. A fisicalidade do homem é criada pela interação dos campos da alma do homem com os campos dos estados de matéria do ambiente. O homem vive e trabalha nessa dimensão. Ao compreender isso, você pode se tornar um passageiro tanto da dimensão da fisicalidade quanto da dimensão da energia, ou o que chamamos de transmutação da alma. Isso é feito em conexão com a transmutação da dimensão da alma do Criador. Há décadas venho dizendo a vocês quais fotos de OVNIs são falsas e quais são verdadeiras. As falsas não têm uma alma nelas. Fui treinado para sentir se há uma alma nelas ou não. Então eu sei que é real. A realidade é que a alma do homem interage com os campos de energia da fisicalidade e com a alma e os campos do ambiente. E isso leva à criação do corpo do homem. O corpo do homem não é feito de matéria. Deus não tem uma fábrica onde ele costura a pele e os ossos do homem. Tudo é feito pela interação dos campos que criam a pele. E a própria pele é feita de campos. É por isso que expliquei a vocês sobre o carbono 60 e a interação dos campos do carbono 840 e por que há uma conexão entre o carbono 12 e o carbono 14. Se vocês entenderem isso, então vocês chegarão perto de entender as interações da alma do Criador. Esse é o hidrogênio, e como ele interage e se conecta com os carbonos e forma as ligações CH de todos os compostos orgânicos da Terra. Isso cria o Sr. Cohen, ou aminoácido, que cria todas as dimensões da vida em todos os cantos do universo. A fisicalidade do homem está conectada às interações do estado da matéria dos campos de seu próprio aminoácido. Por meio desse conhecimento, você pode se manifestar em qualquer dimensão do universo. Você pode usar sua própria alma para criar o reator de três bases de uma formação estelar, e isso se torna liberdade por meio da alma do homem. Você pode criar a segunda pele ou seu próprio OVNI por meio de seus próprios campos. Portanto, agora você não precisa de profetas, deuses ou mensageiros, que se tornam mentirosos e trapaceiros, e que, na verdade, foram criados pelo próprio homem para enganar os outros. Você não precisa de um profeta para adquirir conhecimento. Você só precisa de entendimento e compreensão e ser capaz de olhar para o conhecimento de uma forma verdadeira e não da forma como você quer que ela seja ou imagina que seja. Todos esses são tijolos que estão sendo reunidos para construir as paredes do castelo. Cabe a você juntar o conhecimento para promover a mudança. Em Sânia, traremos um divisor de águas. Como eu disse antes, aqueles que tiverem a sorte de estar lá, alguns de vocês encontrarão seu Criador e farão isso sozinhos. Estamos apenas criando a dimensão dos campos para que vocês se conectem e façam uma transmutação. Isso dependerá da força da sua alma. Haverá alguns de vocês que só queriam fazer parte do show, mas não têm nenhuma compreensão da tecnologia e vão dizer: "Ah, nada aconteceu comigo. Por que eu não sinto nada?" Isso se deve ao fato de sua própria alma entender que você não está pronto na dimensão da fisicalidade para chegar a esse ponto. Não há ninguém para culpar, exceto seus próprios preconceitos, sua compreensão e seu próprio mau entendimento ou sua ganância de obter algo, quando você já possui o que deseja obter. De certa forma, a fome o deixa cego, enquanto o alimento está, na verdade, em suas próprias mãos. Do que você tem fome? Olhe para dentro de si e compreenda o processo de sua própria criação. Continuamos falando sobre como a alma e a alma da fisicalidade interagem para criar a fisicalidade. A interação delas cria a sua pele, mas vocês ainda não entendem. Então vocês começam a falar sobre este ou aquele chakra. O chakra vertical cria a figura do homem, e o chakra triangular cria a figura do OVNI e o resto. O maior mistério é Por que não vemos um quarto reator em nenhum dos OVNIs? Se vemos o quarto reator, qual é a razão para isso? Existe alguma raça no universo que tenha entendido? O homem tenta criar um OVNI físico, mas é uma alma falsa. Ou você não vê nenhuma alma, mas entende a emoção dos campos. Então você sabe com o que está lidando. Se você for sincero o suficiente, então você pode criar os três reatores da mesma forma que você criou seus dedos, rins ou sua dimensão física. A alma do homem interage com os campos do ambiente para criar e mudar sua própria fisicalidade. Então ele também pode criar a segunda pele por meio dos campos de suas emoções para fazer o seu OVNI. Isso abre o que eu disse anos atrás, que quando viajarmos em OVNIs, confiaremos nossas almas a um capitão. Esse capitão é a alma coletiva de todos os passageiros do sistema, e ele é justo e correto, e trata todos os passageiros da mesma forma. A interação dos campos de suas existências leva à totalidade de suas vidas e à criação da fisicalidade. Assim como vemos na mesma raça do homem uma força de campo coletiva para fazer os rins, os pulmões, os intestinos e o resto. O conjunto de todas essas interações por meio de seus campos gera a criação da alma da fisicalidade, e por meio dos campos coletivos, criamos a nossa pele. Estamos constantemente mudando as células da pele ao longo de nossa vida. Quando a pele velha cai, isso permite que novas energias sejam absorvidas. É como quando limpamos a sujeira das janelas, então vemos com mais clareza e novas energias entram na casa. Da mesma forma, a remoção das camadas antigas da pele permite que as novas energias do universo entrem no corpo, interajam, confirmem e se conectem. É por isso que nos sentimos tão bem depois de fazer uma sauna e esfregar as camadas de pele velha e danificadas. Novos campos podem ser absorvidos no universo. É por isso que as pessoas que fazem o mesmo trabalho o tempo todo têm o mesmo comportamento. Suas peles absorvem apenas determinadas forças de campo daquele ambiente e então ficam manchadas e revestidas pelos campos de seu local de trabalho. É também por isso que a evolução entra em ação de acordo com o ambiente para trazer novas energias. Entenda o processo da criação de si mesmo e de seu corpo e você desvendará o mistério da criação. Não importa de que parte do universo você é, será um dos maiores prazeres ver quantos de vocês, buscadores de conhecimento, alcançarão o ponto de maturidade e compreenderão sua própria alma insânia. Então a decisão será sua o que fazer com isso. Vocês transmutarão, transferirão ou dirão: ah, nada aconteceu comigo, é algo errado com o trabalho da Fundação Cash. É porque sua alma não é pura o suficiente para chegar a esse ponto e você não entendeu o processo da criação. Você pode se perguntar, por que sou único? É porque você bloqueia isso e está muito apegado à fisicalidade. Você quer que lhe mostremos algo físico. Em vez disso, você precisa sentir as suas emoções e permitir que sua alma interaja com a alma da fisicalidade. Abrimos essa porta em Londres. E agora criamos um ambiente para isso em Sânia. É a primeira vez que criaremos um ambiente para os buscadores de conhecimento entrarem. E esta será a última vez que faremos isso, porque há um motivo para isso que vocês entenderão em breve. Aqueles de vocês que vierem a Sânia daqui a 10 dias experimentarão o mais incrível ciclo da vida da criação. Isso acontecerá enquanto você estiver ao lado de outra alma. Não se trata de uma experiência psicodélica ou algo assim. É a essência da criação, onde criamos a dimensão de conexão com sua própria existência no universo. Alguns de vocês entenderão o quanto sua alma foi privilegiada por estar presente em Sânia. O presente será dado a vocês e os levará a essa posição. E aqueles de vocês que vierem com o coração maculado, acabarão saindo com o coração muito pesado, porque vocês carregam a emoção da fisicalidade, e nós não configuramos o sistema para isso. Será interessante ver como vocês, como buscadores de conhecimento, construirão os blocos de conhecimento juntos. Espero que eu nem precise ensinar em Sânia, que a emoção, a extensão do campo e o desejo da alma criaram a presença, a confirmação e o conhecimento da existência da operação da alma. Se um de vocês se aproximar o suficiente por alguns minutos, talvez você acerte o grande prêmio na força do campo da emoção da alma e acabe assim criando um OVNI naquele edifício. Eu me apaixonei por Sânia por causa do amor de um homem, sua pureza e compreensão. Tenho uma das mais altas considerações por ele. Ele é um homem de Sânia, e ele tem sucesso em tudo que toca. Ele estará presente na conferência e espero que a alma dele leve a criação dele. Mas isso tem que ser visto, porque há tantas almas maculadas entre nós, e a criação assim de uma alma unificada não poderá ser formada. Muitos de vocês desejarão ter estado lá. E para muitos de vocês, se vocês puderem criar a intenção dessa dimensão insânia, vocês estarão lá para sentir isso. Hoje é o 10º aniversário desde o início do workshop de buscadores de conhecimento. Tente entender que o que eu dei a vocês aqui foi um dos maiores presentes, que é entender como sua fisicalidade foi criada. E como vocês podem viajar instantaneamente na dimensão dos campos ou na condição material de um OVNI. Eu espero que vocês consigam fazer isso, pois se conseguirem, em pouco tempo vocês conseguirão encontrar seu Criador na dimensão da alma, dos campos e da energia. Espero que aqueles que vierem a Sana entendam isso. Se nada acontecer com você, procure a resposta em seu interior e não no exterior para culpar outra pessoa. Alguns de vocês conseguirão o que estão buscando e outros chegarão ao ponto de confirmação e manifestação. Como eu disse ao nosso amigo Insânia, quando eu estiver pronto eu irei, porque sei que é a hora certa e estamos chegando. A alma dele estará lá e vamos ver que mágica o homem criará para si mesmo. Após o intervalo, tentaremos nos iluminar uns aos outros com o conhecimento da criação. Esse é o fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 528. Nossa intenção é fazer uma das maiores apresentações espacial ou de campo de plasma já vistas em Sânia. Poucos de vocês terão a sorte de estar lá. Alguns chineses disseram que não precisam estar lá porque aprenderam tudo nos ensinamentos. Tudo bem, mas isso significa que sua alma não está pronta para chegar a esse ponto. Aqueles que vierem sentirão e entenderão isso. Eles dirão que era um daqueles que estavam lá quando tudo aconteceu. A próxima apresentação será na bela cidade de Isfahan, no Irã, ainda este ano. Tem havido muitas perguntas sobre o material de plasma de raios cósmicos que apresentamos na semana passada. A produção já começou. Esse será o material de moeda de troca ou troca de vida no universo. Alguns de vocês entenderão o seu poder se o usarem e colocarem da maneira correta. Não tenho a intenção de ensiná-los o que fazer com ele. Vocês mesmos o testarão e criarão todas as novas teorias sobre ele. Você obterá o conhecimento de como usá-lo para elevar a sua própria existência. Esse material plasma de raios cósmicos mudará o rumo da existência do homem neste planeta. Aos poucos explicaremos. Por favor, não coloque isso em reatores, nem abra e brinque com ele. Isso significa que você não entendeu o valor dele. Há certas maneiras de adorá-lo e de como ele cria beleza. Não se trata do que o homem quer fazer com a dimensão física. O que está em suas mãos foi criado a partir dos campos do universo dos raios cósmicos. Evoluiu para o estado de matéria. É semelhante a como você colocou os grãos em potes e viu a sua cor, altura e dimensões mudarem com o tempo. Se você conseguir obter um pouco de material de plasma de raios cósmicos e se conectar aos campos universais, você verá o mesmo que viu no líquido na garrafa de Coca-Cola. A força do material e dos campos ao redor dele mudará a cada hora, de acordo com o que você sente, com quem está tocando sua emoção e como você toca a emoção do ambiente. Esse material se tornará o termômetro da saúde mental e física do homem e da felicidade de sua emoção. Você entenderá e sentirá isso, e compreenderá por que lhe ensinamos sobre a alma da máquina voadora. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento está interessada em testes cosmogênicos, que é quando os raios cósmicos, que é o raios cósmicos aqui que ela disse na definição do estado da matéria, e quando eles interagem com certas substâncias, especificamente o berílio. Quando os raios cósmicos atingem uma rocha com berílio, o berílio se decompõe. Com isso, é possível medir a idade de uma área. Por que o berílio não se decompõe o tempo todo, mas somente quando exposto a esses raios cósmicos do estado da matéria? Aqui o Rick lê no Wikipedia sobre o berílio. É o elemento químico Be com o número atômico 4, cor cinza aço, forte, leve e é o metal alcalino terroso frágil. Devido à sua baixa densidade e massa atômica, o berílio é relativamente transparente aos raios-X e a outras formas de radiação ionizante. Portanto, ele é o material de janela mais comum para equipamentos de raios-X e componentes de detectores de partículas. Portanto, o Sr. Cash tem convivido com berílio desde criança. Sr. Cash diz: conheço esse material por dentro e por fora e ele tem muita beleza. O peso atômico é 9 e o número atômico é 4. Ele tem um nêutron a mais. Aqui o Rick diz: há cerca de 35 microgramas de berílio no corpo e essa quantidade não é considerada prejudicial. Ela é quimicamente semelhante ao magnésio e pode ser deslocada das enzimas, causando seu mau funcionamento. Como o berílio é um íon pequeno e altamente carregado, ele pode entrar facilmente em muitos tecidos e células, onde atinge especificamente núcleos celulares, inibindo muitas enzimas, inclusive as usadas para sintetizar o DNA. É muito tóxico para o corpo, pois não há meio de controlar os níveis de berílio, e uma vez dentro do corpo, o berílio não pode ser removido. Sr. Cash aqui diz: como esse material tem essas propriedades destrutivas no corpo, ele é usado na tecnologia de armas nucleares. Nós o usamos amplamente no setor nuclear e é por isso que eu queria que você lesse isso. Também o usamos para propriedades de absorção. Quando um nêutron voador é absorvido, ele reduz sua energia e você absorve essa energia e ela gera calor em seu interior. Nos raios cósmicos ou campos universais, também temos essa propriedade com esse material. Ele transfere e também retém campos. Na combinação de carbono-14 e carbono-60, ele cria um inibidor e uma condição que ele retém, mas devido à sua estrutura, ele começa a se agitar. Ele literalmente vibra como um cristal de quartzo, e libera sua energia. Se a energia não for mantida em posição, ela entrará em decadência, ou decaimento, ou separação da conexão estrutural molecular. O berílio é um dos maiores pesadelos para os físicos nucleares. Ele é usado nas barras de combustível nuclear de absorção, onde também cria calor que precisa ser observado cuidadosamente para que não saia do controle. Ele também pode criar certos tipos de raios cósmicos e certos campos cósmicos. É um processo natural. Quando o homem entender essas propriedades, ele passará para a próxima etapa. A estrutura desse material é de dois hélios com um nêutron flutuante. Se o nêutron flutuante se abrir, ele romperá o átomo. E isso liberará energia no nêutron e criará uma bolha de aquecimento de campos, o que leva à fissão e à divisão do átomo. O carbono-14, raios cósmicos em um determinado espectro, vão até 9 na força do campo magnético. O carbono 12 vai até 30% de variação na energia do isótopo e o carbono 14 até cerca de 45% de variação. Em torno de 30% de variação, ele absorve energia e a libera, o que permitirá seu decaimento. Em sua maior parte, ele se divide em isótopos muito desiguais e cria elementos mais pesados, dependendo de seu ambiente de campo. Esse material desempenha um papel importante no setor nuclear. Eles ensinam sobre esse elemento na escola, especialmente se você trabalha com barras de controle e precisa ser capaz de controlar o calor no reator. Parte dele vem através dos raios cósmicos, no espectro de carbono-14 a carbono-12, e o estado da matéria precisa se manter. Quando trabalhamos com raios cósmicos, observamos a força do campo, não como um raio, mas como transferência de energia. Ele faz o mesmo ao criar raio-x. Ele permite que os raios-x passem por ele. O berílio é usado para absorver calor no setor nuclear. Também é usado para filtrar os raios-x, de modo que a largura de banda não seja muito ampla para danificar os tecidos na aplicação médica. Falou-se também que quando os raios cósmicos atingem o oxigênio, ele cria berílio 10 e é usado para medir a erosão do solo. Então o Sr. Cash responde a isso. Ele tem muitos usos. Se nos afastarmos do estado da matéria e levarmos nossa discussão para a dimensão dos campos, ele terá um comportamento totalmente diferente. A energia que ele transporta é geralmente 2 a 3 vezes maior do que no estado da matéria. Se o berílio for atingido pelo raio cósmico, ele absorverá os campos e se comportará como oxigênio. Portanto, ele não se decompõe no oceano e nas superfícies das águas, porque tem um espectro de energia diferente do oxigênio. O oxigênio em um espectro se resume à força do carbono 14 na atmosfera superior. Esses são plasmas e se comportam de forma muito diferente do que eles entendem no estado da matéria. Sob certas condições, o berílio pode se comportar como carbono 14, e vemos o comportamento do carbono 14 em certos isótopos de oxigênio. Aqui a buscadora de conhecimento mencionou algumas coisas sobre as quais ela leu, como quando as supernovas explodem, então a matéria normal se transforma em raios cósmicos de matéria de alta energia. O comentário do Sr. Cash para isso foi: que besteira. Sr. Cash continua: é como eu expliquei antes, temos os raios cósmicos e a energia dos fótons ou raios viajando juntos no hidrogênio, mas é um plasma. Então a interação com a inércia o converte em seu estado de matéria. Caso contrário, ele passa direto. Todos eles se encaixam na estrutura de transporte dos campos. Escrevi sobre a ionização do hélio por meio de cintilação nas patentes. Então, com isso, você tem um plasma livre extra que fica no sistema. Ele se comportará como um nitrogênio no aminoácido. Isso permite uma enorme quantidade de variações que os materiais podem se tornar. Se você considerar um reator nuclear como um plasma, então a indústria nuclear fornece um material de base porque há muitos campos. A matéria nos reatores nucleares se comporta como se estivesse em seu próprio ambiente, sua própria gravidade e sua própria força de campo. Então esse material se comportará como um plasma em um campo de ambiente e não como matéria. Entender o plasma explica todos esses comportamentos, o porquê e o que estamos vendo. É por isso que, como um campo no espaço, ele se comporta como um fóton ou uma partícula. Depende da forma das forças do campo central. Na construção do corpo físico, há uma transparência da força do campo no nível da pele, e isso nos permite absorver energias do ambiente. Pergunta para o Sr. Cash: você pode nos atualizar sobre Gaza e os experimentos para dar comida como energia para os palestinos? Sr. Cash responde: o número do Zoom foi liberado em massa em Gaza. Muitas salas de bate-papo foram inundadas com esse número. Começaremos a ver a aceitação disso nos próximos dias. Naquela área, a falta de eletricidade e linhas telefônicas para usar o Zoom. Ao mesmo tempo, estamos fazendo uma atualização muito rápida para que eles recebam muitas coisas. O sistema de nossa parte está pronto desde segunda-feira. Fizemos apresentações a um número muito grande de grupos em Gaza. Estamos mantendo isso em sigilo, porque aparentemente os israelenses não gostaram do que fizemos e estão fazendo o possível para nos bloquear de todas as formas. Explicarei isso a vocês mais à frente. Eles querem levar a nação à derrota, assim como faziam antigamente, quando costumavam cercar um castelo e levar o povo à submissão. Essa é a técnica que os israelenses estão usando agora. Descobrimos uma maneira muito mais fácil de chegar aos palestinos, contornando os israelenses. Mas no momento em que falamos sobre isso, eles começam a procurar por isso. Ainda estamos desenvolvendo isso. Esperávamos parte da reação dos israelenses, mas não esse ponto. Ao mesmo tempo, os palestinos estão tendo problemas para ter acesso a baterias e a corrente elétrica para fazer funcionar os seus telefones. Todas as linhas telefônicas da Palestina precisam passar pelo número 972 de Israel, de modo assim que eles têm controle total sobre tudo. Estamos tentando contornar isso. Explicaremos isso mais adiante. Isso é bom para nós, pois estamos aprendendo a superar esses problemas no futuro. Os sistemas foram inicialmente ligados na segunda-feira de manhã e ainda estão funcionando. Veremos como o processo se desenrola em Gaza e como podemos contornar os israelenses para impedir que os palestinos recebam ajuda. Um grande número de chats na Palestina já recebeu os detalhes completos que foram traduzidos pelo Jalal. Aqui o Rick diz: é uma coincidência engraçada que o cabo telefônico submarino para o Oriente Médio tenha sido cortado recentemente. Sr. Cash diz: estão dizendo que os Houthis fizeram isso, mas eles negam. Eles eram a favor das linhas submarinas. O mais provável é que os americanos tenham feito isso, e normalmente eles precisam culpar outra pessoa. Esse é o padrão deles. Pergunta para o Sr. Cash: como a pele humana afeta o sistema nervoso? O sistema nervoso é responsável pelas lacunas espaciais no corpo? E qual é a diferença entre o sistema nervoso e o sistema neural? Sr. Cash responde: eu não sou médico, sou. Volte ao que explicamos anteriormente. Eles disseram que a pele é a parte do cérebro e está conectada a ele. A estrutura física dentro do corpo mostra que o sistema nervoso e o sistema neural estão conectados ao mesmo cérebro. Portanto, estruturalmente, eles estão diretamente conectados, mas devido aos diferentes ambientes, eles se comportam de forma diferente. Não vemos nenhum corte entre o cérebro e os nervos. É uma extensão de um sistema. É como tirar espaguete de uma panela, mas ao mesmo tempo o espaguete está na panela ainda, que é a pele do homem, que é feita do próprio espaguete. O sistema neural e a pele do corpo têm um efeito muito direto um sobre o outro, porque eles são feitos da mesma coisa. Talvez não devêssemos abrir este capítulo, ou talvez devêssemos, porque eu abri este capítulo de uma forma muito dura com a doutora Elia Kostova e ela não gostou. Ela foi secretamente a Hong Kong para tentar patentear agulhas de acupuntura nanorrevestidas, que podem ser muito perigosas para os seres humanos. A pele do homem é um material nano e está conectada à parte do sistema neural. Por exemplo, se você colocar uma agulha de acupuntura através da pele, você causa um curto-circuito com o sistema neural. É como se você não tivesse um revestimento isolante de plástico e um fio elétrico, que entra assim em curto-circuito quando toca o metal condutor. O sistema neural e tudo que tem a ver com os nervos faz parte da pele, e tudo isso está mais ou menos conectado à matriz, ou seja, ao cérebro. E de certa forma eles voltam para baixo. Se você fizer uma conexão entre os dois, criará um caos para o sistema. Isso levará a problemas neurológicos, como vemos na vida do homem. Muitos de vocês sofreram problemas neurológicos e os médicos lhes dão todos os tipos de produtos químicos. Mas porque eles não entendem, eles causam mais dor para algumas pessoas. Por exemplo, se você tem uma dor neural na mão ou no braço, não é só esfregar a pele, mas é preciso mudar o formato da pele, então a dor muda. Isso ocorre porque você está criando um espaço entre os dois lados que libera energia no tecido muscular e então ele muda. Chamamos isso de energia, campos magnéticos em movimento, e a dor é energia. Quando temos uma combinação de retroalimentação da mesma energia para o nervo e para a pele ao mesmo tempo, isso leva a muitas complicações neurais. Isso cria uma série de condições, porque as informações estão sendo transferidas para o cérebro. Expliquei anteriormente que esse era o problema com o uso de agulhas de acupuntura nanorrevestidas, porque elas provocam um curto-circuito entre o material nano e outro. E então temos um caos no sistema nervoso, que está conectado de volta a si mesmo, e é a mesma coisa. Você também precisa observar e entender como você posiciona os materiais ganhos em relação à pele e aos nervos. Todos eles são feitos do mesmo material e estão conectados entre si. Fazem parte da mesma coisa, mas um ramo está do lado de fora, como sua pele, e o outro do lado de dentro, como os nervos. Mas é tudo a mesma coisa. É uma panela de espaguete, como eu chamo. Pergunta para o Sr. Cash: existe alguma maneira de sabermos o quão pura é nossa alma por nós mesmos? Sr. Cash responde: sim e não. Requer muita observação e muitas vezes as pessoas se julgam mal. Aqui nessa parte do workshop, o áudio do Sr. Cash foi cortado. Depois ele continua: há maneiras de testar sua pureza pelas suas intenções, pela reação dos outros, pela reação de sua própria fisicalidade e pela sua alma. Há muitas maneiras de testar sua clareza, o quanto ela é boa e o quanto você está próximo da sua alma. Assim você pode conhecer sua alma e descobrir qual é a posição dela em sua vida. Olhe para dentro e você a encontrará. Há uma maneira muito pouco ortodoxa de olhar para dentro de si para ver a sua alma. Tente ver sua alma com o olho da fisicalidade e a energia. Ela não é física em si mesma. A cor da luz com a qual você se vê é como a sua alma é. Você a vê como vermelha, esbranquiçada ou avermelhada. Tente entender suas emoções em relação a essa luz. Então você entenderá onde está na avaliação de sua própria alma. Esse é o significado de olhar para dentro. Pergunta para o Sr. Cash. Obtemos carbono 14 juntando cobre nano e zinco nano? O Sr. Cash responde: o quê? Sonho. Na verdade, não. Pergunta ao Sr. Cash. Às vezes amamos muito uma pessoa, uma alma, mas essa pessoa não retribui nosso amor com a mesma intensidade ou não o retribui de forma alguma. Isso causa sofrimento na pessoa que está apaixonada e pode oprimir a pessoa amada. Será que isso ocorre porque a energia da alma da pessoa que você ama não está no mesmo nível que a sua? Cada pessoa é livre para amar quem quiser, mas eu gostaria de saber se é possível, por meio de nossa intenção, colocar a semente do amor por nós na alma da pessoa que amamos. O plasma dos copos da vida em interação com nossas intenções pode nos ajudar nesse processo? Sr. Cash responde: gostaria de fazer a você agora uma pergunta que é muito incômoda. Por quem você está apaixonado ou para quem você está tentando dizer que a ama? Tu não deves roubar. Você pode tornar seu amor disponível e talvez um dia algo aconteça e o amor volte. Aqui o Sr. Cash conta a história de um homem que amava uma mulher, mas tinha muito medo de dizer isso a ela. Depois de 20 anos, ele disse que a amava. Ela disse que ele era um homem estúpido, porque não lhe disse isso 20 anos antes, porque ela também o amava. Devemos ser capazes de expressar nosso amor e não ter medo de nos esconder atrás da alma. Se você ama alguém, tente ser direto e contar a ela. Você pode tentar elevar a alma dela o quanto quiser, mas essa alma pode não se levar ao nível de querer amar você. Ou o que você espera deles, como amor. Às vezes você mantém seu amor dentro de si, não o expressa e espera que isso aconteça por si só. E às vezes você o coloca na mesa e o amor acontece porque é mútuo. Não tente elevar a alma da pessoa que você ama, porque você pode levá-la, mas ela pode amar mais outra pessoa. Minha regra na vida é: sempre pergunta. Nunca sabemos o que está escondido por trás das coisas, nem qual é o motivo para receber amor. E receber amor pode mudar sua vida. Você recebe o que estava esperando durante toda a sua vida. Mas não tente levar a alma para que ela possa entender a sua alma. Você pode levar a alma, mas talvez ela se apaixone por outra coisa. Pergunte à pessoa, e se vocês tiverem a mesma força, quando estiverem juntos, então assim você poderá levar a alma a ser. E você amará por meio da alma. Se você tiver sorte, poderá chegar ao ponto de amar e ser amado. Mas não dependa da alma só porque você conhece uma maneira de fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. Fiz algumas pesquisas sobre o nosso segundo sol e os cientistas dizem que o ciclo é de 26 milhões de anos e o mais recente foi há 11 milhões de anos. Mas você diz que ele está chegando em décadas, então os cientistas estão deixando passar outros fatores aqui? De que posição do céu o Sol está vindo e qual é o brilho dele? Sr. Cash responde: estamos prestes a interagir com o nosso segundo Sol ou Sistema Solar Gêmeo. Estamos cientes de que os cientistas dizem que estamos a 11 milhões de anos de um ciclo de 26 milhões de anos. Mas o fato é que estamos muito mais próximos dele. A razão é que certas coisas estão acontecendo em um nível universal. O ciclo de 26 milhões de anos só se aplica enquanto o ambiente permanecer o mesmo, mas não é o caso. Temos uma galáxia se aproximando de nós em duas dimensões e esperamos que ocorra uma colisão em tantos milhões de anos. Ela simplesmente não colide, mas primeiro cria condições para que isso aconteça. E a interação das galáxias aproximou as estrelas em compressão. E é por isso que os 26 milhões de anos normais para o ciclo do segundo Sol acontecer não se aplicam mais. Não se pode olhar apenas para uma parte do quadro. É preciso olhar para o quadro completo. Acho que você pode encontrar na Wikipédia informações sobre o curso de colisão da nossa galáxia Via Láctea. Muitas estrelas e coisas nessa estrutura começaram a se mover e mudaram seu padrão normal. Estamos nessa fase de padrão anormal. Nossa galáxia se reduzirá drasticamente quando você observar a posição da nossa galáxia em relação à galáxia que está chegando. Será uma batalha de gigantes. Não é como um carro que aparece de repente em algum lugar. Leva tempo para os campos se moverem e interagirem. O aquecimento global é parte desse empurrão da galáxia sobre a Terra. Acabamos de passar por um dos fevereiros mais quentes já registrados. O aquecimento global não se deve apenas ao CO2, mas também a outros fatores. Mas isso não vai acontecer amanhã. Enormes campos magnéticos em movimento estão vindo na direção da nossa galáxia. Temos que olhar para a estrutura maior e não apenas para uma parte dela. Quando o segundo Sol chega, é um sistema dinâmico e exercemos tanta pressão sobre ele quanto ele exerce sobre nós. E o que acontece é que somos empurrados para dentro. Mas também vemos outros efeitos. Haverá a criação de muitos novos sistemas planetários na borda do nosso sistema solar. Haverá muito material flutuando para o centro e com isso um grande número de satélites será criado na borda de nosso sistema solar. A posição que um grande número de detritos e satélites se unirem indicará a direção de onde o segundo Sol está vindo. Quando estamos no centro do nosso Sol e olhamos para fora, tudo parece diferente. Então estamos em um campo de força diferente e a visão da galáxia é totalmente diferente. Agora estamos nas bordas e no escuro. Do centro do Sol, veremos o centro da galáxia e seu Sol. Poderemos dizer de qual direção o centro da galáxia está vindo. Em breve, o homem obterá esse conhecimento à medida que nos tornarmos passageiros do universo. Pergunta para o Sr. Cash. Se a vida for interrompida na Terra, como em um terremoto, a evolução geral do universo perderá alguma coisa? Sr. Cash responde, não. O que é um grão de poeira? Rick então diz, então alguns humanos aqui e ali não fazem muita diferença para o universo? Sr. Cash responde, não faz muita diferença. Na verdade, não. Mas importa a alma do homem e o que será criado a partir dela. Mas quando se trata da estrutura física das coisas, elas continuarão sua evolução. O que importa um pouco de poeira aqui e ali? É como se você carregasse um saco de sementes por aí. Dentro do saco, as sementes não fazem nada. Mas quando alguém esbarra nele e as sementes se espalham, quando atingem o solo, elas começam a criar novas flores e assim por diante. O saco de sementes por si só não tem significado, apenas fica lá. É um saco. Quando as sementes da alma do homem forem liberadas e espalhadas pelos solos do universo, então você verá que flores surgirão a partir delas. Um saco de sementes parado na prateleira não está fazendo nada até que você as semeie. Se o saco for parar no lixo, elas não serão semeadas. Somente se o saco for rasgado e as sementes se espalharem é que as flores sairão. Aqui o Rick diz... Então, de certa forma, um terremoto ou alguns dos traumas do planeta podem ser benéficos para a evolução do universo. Isso ajudará a espalhar as sementes. Sr. Cash responde, sim, é mais ou menos assim. Portanto, crie mais incidentes para que mais sementes sejam lançadas. Rick então diz, os seres humanos tendem a ficar sentados como saco de sementes e não fazer nada até que a necessidade os atinja. E de repente temos que entrar em ação. Talvez sejam necessários traumas diferentes para fazer isso. Sr. Cash então responde. É a amalgamação de um monte de coisas diferentes e trazê-las à tona. Às vezes o que parece ruim acaba sendo bom. Depende da alegria que isso lhe traz. E depende de onde a semente cai, no chão ou na terra seca, onde nada acontece, ou em uma terra úmida e fértil, onde ela floresce como flores. Grande parte disso não tem a ver com a semente, mas com o ambiente em que ela cai e com o que ela pode criar. E mesmo quando você cria essa flor, a beleza dela está nos olhos de quem a vê e no que eles podem obter dela. Celebraremos nosso verdadeiro 10º aniversário em Sunny na próxima quinta-feira, enquanto tentamos chegar a um ponto de compreensão total do que é a tecnologia e o que pode ser feito com ela. Espero ter aberto seus olhos para suas próprias capacidades na primeira parte dos ensinamentos. cabe a vocês se iluminarem. E agora vocês entendem que seu sonho de criar um OVNI na dimensão da fisicalidade não pode ser realizado se ele não carregar sua alma. Caso contrário, o que se manifestaria a partir de suas interações? Temos pessoas vindo de todo o mundo para Sanya, e é um encontro de chineses na China para pessoas que estão apaixonadas pelo conhecimento e pela cultura da Fundação Cash. Também teremos autoridades de diferentes setores do governo que estarão entre os buscadores de conhecimento sem que eles saibam. E esperamos ter outras pessoas ao vivo online. Será uma apresentação fantástica, porque sei que será um divisor de águas. Um verdadeiro divisor de águas. Fim do índice rápido do Workshop 528.